alma se minua. Quero ter alguém que dê outro rumo ao meu destino. Sou irmã do vento, do meu sentimento. Quando tu chegares vou ficar rendida à tua paixão. Por isso eu te peço, vem, não tenhas medo de te envolver e de entregar o teu coração. Sou filha da lua, dona do mundo e do teu céu. Cheguei numa estrela para te dizer que serás só meu. Sou filha da lua, dona da noite e do teu olhar. Desci uma estrela para te dizer que te vou amar. Sou filha da lua. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana e então vocês estou cá mais uma vez para vos apresentar a emissão com as manhãs românticas, com muita música portuguesa. Ora, então, para quem trabalha, um ótimo trabalho e muita coragem. Para quem viaja também, uma boa viagem e muita coragem também, porque andar nas estradas todos os dias não é fácil. E, ora, então, o que eu desejo a todos, boa saúde, tudo de bom e um ótimo dia à escuta da Rádio Arco-Íris. Então, vamos começar com as nossas músicas. E vai ser Fernando Correia Marques. Ora, e somos o 24 de maio de 2022. Estamos quase a chegar ao fim do mês também. E vamos entrar no mês de junho. Isto passa a voar. É tanto as horas como é os meses. E os anos também agora já passam mais rápido. Então, escutamos a música e uma ótima manhã para todos. As crianças, o Pai Natal voltou. Faz às vezes é tanta loucura que se chega a ter que gritar. Há quem saiba o que está a fazer, há quem faça assim e assim, mas festa boa é no centro. tanta, ela quer tanta, ela diz que é minha fã, ela quer tanta, ela quer tanta, ela quer tanta, até me segue no Instagram. Quem será desta vez? Minha mãe, meu pai ou não? É de novo a minha ex. Diz que passa por mim na rua. O seu coração só quer falar na luz da lua. Voltar a ser minha mulher. Eu aqui eu volto como antes do adeus. Diz que se voltou a apaixonar. Mas eu estou desconfiado. Não sei o dia de amanhã. Eu acho que ela quer é tanto. Ela quer tanta, ela quer tanta, ela quer tanta, ela diz que é minha fã. Ela quer tanta, ela quer tanta, ela quer tanta, até me segue no Instagram. Não dá mensagem no WhatsApp. Quem será desta vez? Minha mãe, meu pai ou não? É de novo a minha ex. Diz que passa por mim na rua. O seu coração só quer falar na luz da lua. Voltar a ser minha mulher. Quer que eu volte como antes do adeus. Diz que se voltou a apaixonar. Mas estou desconfiado. Sei o dia de amanhã. Eu acho que ela quer é tanto. Ela quer tanto. Ela quer tanta, ela quer tanta, ela diz que é minha fã. Ela quer tanta, ela quer tanta, ela quer tanta, até me segue no Instagram. Quero que eu volte como antes do adeus. Diz que se voltou a apaixonar. Mas estou desconfiado, não sei o dia de amanhã. Eu acho que ela quer é tanta, ela quer tanta. Ela quer tanta, ela quer tanta, ela diz que é minha fã. Ela quer tanta, ela quer tanta, ela quer tanta, até me segue no Instagram. Ay, ay, ay, ay, ay.

Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Estão à escuta de Banda Lusa, Foi Abandonado, e estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Então, boa escuta e um ótimo dia de terça-feira, 24 de maio. Então, fiquem muito bem e que tenham muita saúde. Você me pede pra esquecer, pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano. Depois de tanta luz. Então é escuta de Leandro e Mateus. Como é que eu posso aceitar que já não te amo? Que já não te amo. Quem vai tirar de mim

arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Não interessa se faz frio, já nem sinto a minha pele. Sinto o peso de estar preso e querer ser-te fiel. Quem tanto aprendi, começaram as ternuras que contigo conheci. Há um lugar dentro de mim que só existe por ser para ti. Quero te amar tempos sem fim, desde o momento em que te vi. O meu coração bate por nós, se tu existes, ele existe em ti. Ao mundo que te descobri, das nossas vidas só queremos esquecer, as jogadas que as feridas demoraram a vencer. Tu sem mim ficas perdida, eu sem ti não sou ninguém. Só nos fica uma saída, a força que o amor. Estamos à escuta da canção Mãezinha, que é um sucesso de José Amaro. E então esta canção é para todas as mães, que é domingo ao dia das mães. E quem as tem, que estima mais, porque a mãe há só uma. Então escutamos esta bonita música. Oh,

10 horas e 13 minutos, então eu tenho aqui uma pequena paz de pub para vos ler, e então bem do Comércio Mariano. Então, como domingo é o dia de les fêtes de mer s'approche, bien que vous, maman, souhaite dans le beau cœur tous les jours, le 29 de mai est une journée spéciale. Les Mariano vous proposent de nombreux présents à offrir pour les grands et les petits. Vous trouverez également les promotions sur toutes les gammes Casal Garcia, sur toutes les sangria et Porto, Lagrima Vittoria et le Cidre Sommervi et bien d'autres produits. À partir de 50 euros de achat, les Mariano vous offre un sac de cabaret réclame pour vous tous et courses selon stocké disponible. C'est offre valable jusqu'au 29/5/22. Lors des fêtes des mères, toutes les mamans se verront offrir un petit cadeau au passage des caisses pour votre magasin en rue de Orme-Gâteau à Samoa. N'oubliez pas à nous rendre visite et Mariano souhaite une très belle fête de toutes les mamans. Le groupe Mariano, si vous voulez appeler, 0033 02 38 22 12 22, et il vous souhaite une bonne fête de maman. Et vamos continuar então com a nossa música, e vocês estão à escuta das Manhãs Românticas apresentadas por Lourenço. Eu fui pro baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta de andar sozinha. E para bailar gosta de um homem valente. Eu pedi a mão na cintura. Macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei que ela queria. Noite inteira de folia, só para ela apertar. Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho nada dela, meu coração vai parar. Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho nada dela, mulher louca por dançar. Fui pro baile com a Maria. Ela é bonita, muito jovem e atraente. Ela não gosta de andar sozinha. E para bailar gosta de um homem valente. Eu pus-lhe a mão na cintura. Macho latino, eu puxei-a para dançar. Nunca pensei que ela queria. Noite inteira de folia, só para ela apertar. Lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho idade dela, meu coração vai parar. Um, dois, três, lá vou eu mais uma vez. É demais, eu não vou aguentar. Ela quer que eu zumbe nela. Eu não tenho idade dela, mulher, dançar. We'll be right back. 10:19, então, e continuamos com a nossa manhã romântica, e desta vez vou passar aqui Tony Carreira Reste, que foi uma pessoa que pediu para o gosto de ouvir. Então, vamos à música. E se você quiser fazer como esta pessoa, é só telefonar para aqui por 0238-4348-00 e a gente passará a música que você pretender ouvir. Então, vamos à música e boa manhã de terça-feira, 24 de maio, e boa escuta da rádio. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Foste o pôr do sol no fim da tarde, Hoje essa dor da saudade quando em mim desperto. Choro, lembro o teu nome o tempo inteiro. Acordo e sinto que ao meu lado sobra um travesseiro. Depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho. As noites são noites de frio. Depois de ti, depois de ti, a lua perdeu o seu luar. Entre o sol não quer brilhar até te encontrar. Vazia, a nossa cama está tão fria. Deus, que desespero! Sem ti, com esta dor que me consome, sem ti sou o mais fraco homem. Para sempre te espero. Choro, lembro o teu nome o tempo inteiro. Acordo e sinto que ao meu lado sobra um travesseiro. Depois de ti, as estrelas perderam o seu brilho. As noites são noites de frio. Depois de ti, depois de ti, a lua perdeu o seu luar. Até te encontrar. Ora, e vimos de ouvir José Amaro, Depois de Ti. Então vamos continuar com as nossas músicas e desta vez vai ser Carmen Silva, Adeus Solidão. E se você quiser escutar uma música é só telefonar para aqui e a gente está aqui para fazer isso e passar aos seus gostos. Façam como essas pessoas, sabe que não é discos pedidos hoje, mas eu poderei passar, se você telefonar para aqui para o 02-38-43-48-00, você diz uma música que prefere ouvir e a gente cá estará para ir a passar. Então, vamos já escutar para esta pessoa que pediu, e Carmen Silva, Adeus Solidão. Que sou feliz. este amor virá fazer. Thank you. sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Ora, 10 horas e 42 minutos e então viemos ouvir José Amaro, Guerradinhos. Então vamos continuar com as nossas manhãs românticas. E eu tenho aqui uma linda música que eu vou passar, que também foi uma pessoa que me pediu para passarem. E então a gente vai fazer esse prazer a essas pessoas que pediu-me também essa música. Então vamos passar o Armando Marinho, de Ponta da Barca, Maria de Sete Pitos. Então vamos escutar esta bonita música. O jeito que eu tenho agora é falar com ela. não vou buscar nada. Vou beijar na boca, ver as mulheres da madrugada ficar loucas. Não vou buscar nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sempre aquela paguei quem eu devia, graças a Deus estou sossegado. Eu pus o burro na sonda, vou levar até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarros e uma pinga boa. Juntei a cana de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a festa é boa e bem comportada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa noitada. Não ponho a cara pra fora, nem jogar bola, ela quer deixar. O jeito que eu tenho agora é falar com ela que eu vou pescar. Não vou pescar nada, vou beijar na boca. Ver as mulheres da madrugada ficar louca. Não vou pescar nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter certo pra cada homem. Não vou pescar nada. Na boca, ver as mulheres da madrugada ficar loucas. Não vou pescar nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter certo para cada homem. Não vou pescar nada. Chama logo a atenção. Mas ela fica tão bonitinha quando mexe a cinturinha. Ela fica assanhadinha e vem à moto para dar uma voltinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Quero ver-te aqui fazer a dança da motinha.

l'ultima carta. Ovos maus são doçaria. Ela até passa por Fátima, em Coimbra e Leiria.

Linda música dos anos 80. Oh.

sem ser com ela. Eu não vou negar sem você. verdade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou um céu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é nada sem você. Pra sobreviver, eu sou um céu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar. Esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Eu já fiz de tudo. Ora, 11 horas e 51 minutos e estamos a chegar ao fim da nossa emissão, a emissão das manhãs românticas, com estas belas e belas músicas. Ora, então eu vou-vos falar um bocadinho da nossa semana, dos nossos artistas que estarão aqui, dos nossos animadores que estarão aqui. Então, a partir da manhã, Mecodi será franqui de Rabeia das 7 horas às 9 horas, do Funky de Rabeia do Funky. E a seguir teremos então o nosso amigo Vítor com Portugal em Festa. E à tarde teremos então aqui uma surpresa que cá chegou, a música da Glória. A Glória que estarão aqui então amanhã a partir das 14 às 16 horas. E quinta-feira teremos Frankie ao Rabeio do Matã. A seguir teremos o senhor Algemiro com as Vozes de Portugal. E sexta-feira estará Frankie ao Rabeio, das 7 às 9, como de habitude. E a seguir estarei eu, então, das 9 ao meio-dia, com o fim de semana à porta. E depois sábado estará aqui então o RTP e depois a partir da 9 teremos então a nossa Cristina com o coração. E então ficaram a saber um bocado do programa que a gente tem aqui todas as manhãs e todos os dias. Espero que estejam a passar uma ótima manhã e estamos quase, quase a chegarem ao final da nossa missão. Espero que tivessem passado uma ótima manhã, com muito agradável, e que gostassem da música. Então vamos ouvir mais esta música, a seguir continuaremos com outra e depois vamos despedir de vocês. Então, até lá, muita, muita saúde e tudo bom. Que seja uma noite apenas, cuida de mim. Dá um beijo, faça alguma coisa, cuida de mim. Vem cuidar de mim, vem me tirar dessa saudade, pedaço de felicidade, meu pecado, meu prazer. Vem cuidar de mim. festa da freguesia, conheci uma beldade que era a Rosa Maria. Pedi-lhe para dançar, no momento aceitou. Fomos para a roda dançar e ali tudo começou. Há festa, há festa no meu país. Há festa, há festa, é uma festa de raiz. Vira do Minho, chuva na terra, desde a cidade até ao alto da serra. Ora, pois é, meus amigos, com esta canção que eu vou acabar a minha emissão, as Manhãs Românticas, espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, que eu foi um prazer estar aqui com vocês, e então encontraremos-nos sexta-feira próxima, se Deus quiser, para mais uma emissão com o fim de semana à porta. E até lá, vocês cuidam-se bem, façam muito cuidado com o tempo, e o tempo está bom, está mais fresquinho e agradável. Choveu um bocadinho, e então é como eu vos digo, amanhã encontrarão o Vítor cá a partir das 9 horas e às 14 teremos cá a nossa amiga Glória. Para quem quiser ouvir a sua emissão, já pode ouvir à tarde a partir das 14 horas às 16. Está cá a nossa amiga Glória. Então até lá, um ótimo dia e uma ótima semana. Até sexta-feira, se Deus quiser. Amanhã, Deus abençoe. Milhões de euros de fundos comunitários terão sido desviados por empresários portugueses. A Polícia Judiciária está a realizar buscas esta manhã de norte a sul do território nacional. Luís Montenegro acredita que o PSD deveria ter obtido melhores resultados eleitorais perante o desempenho do governo socialista. Em entrevista à Antena 1, o candidato à sucessão de Rui Rio defende um PSD mais próximo do eleitorado. Céu em geral com poucas nuvens em Portugal continental. Bom, mas para a tarde prevê-se um aumento da nebulosidade. Já na Madeira, aguaceiros fracos, Açores, céu cinzento com abertas e previsão de chuva fraca nas ilhas do Grupo Ocidental. Notícias, edição Frederico Moreno. Está em curso uma mega operação da Polícia Judiciária relacionada com o desvio de fundos europeus. A PJ está a realizar buscas em vários locais do país, como habitações, empresas e escritórios de advogados em causa, suspeitas a envolver empresários que se terão candidatado a verbas comunitárias utilizando informações falsas, terão depois desviado o dinheiro, Alexandra Sofia Costa, para proveito próprio. A suspeita é que empresários se tenham candidatado a fundos comunitários usando informações falsas. Terão depois desviado cerca de 6 milhões de euros que se destinavam a investimentos em determinadas áreas para proveito próprio. São ao todo quase 50 buscas em todo o país, em escritórios de advogados, empresas e casas privadas. A Polícia Judiciária e o Ministério Público recolhem essas provas. A imprensa portuguesa diz que a investigação está a ser dirigida no TCIAP pela Procuradora que representa a Procuradoria-Geral da República na estrutura de acompanhamento do PRR, Ana Carla Almeida. Recentemente, um relatório desta estrutura denunciou falhas nos procedimentos de atribuição de fundos. O documento dizia que não estava assegurada a verificação do cumprimento das regras, como a validação da ausência de conflito de interesses e também mitigação dos riscos de fraude e corrupção. Dizia também não terem sido assegurados os procedimentos para evitar a duplicação desses apoios. Já no mês passado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal estava a investigar 15 casos de fraudes com fundos comunitários. Contactada pela Antena 1, fonte da Direção Nacional da Polícia Judiciária recusa para já avançar qualquer informação sobre esta operação em curso hoje no país. Fundos europeus obtidos com base em informação falsa, com o dinheiro a ser usado pelos empresários de forma indevida, são estas as suspeitas que levam hoje a Polícia Judiciária a realizar buscas em diversos locais do país. Noutra operação, a PJ anuncia a detenção de 3 pessoas. Estão em causa fortes suspeitas da prática de crimes de corrupção alegadamente praticados por fiscais da Divisão de Fiscalização de Obras da Câmara Municipal de Lisboa. Na sequência das detenções foram realizadas buscas, incluindo na autarquia da capital, tendo sido recolhida prova relevante, bem como elevadas quantias em numerário. Os detidos fiscais da Câmara de Lisboa vão ser presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa para a aplicação das medidas de coação. O PSD tem de melhorar os resultados eleitorais. Luís Montenegro considera que o partido deveria ter um melhor desempenho nas urnas perante os quase 7 anos de governação socialista. Em entrevista à Antena 1, o candidato à presidência social-democrata defende um PSD mais próximo dos eleitores. Há, de facto, como dizia e queria anotar, uma contradição entre os resultados das políticas socialistas e os resultados eleitorais do PSD. É uma contradição, é um paradoxo, porque com tão maus